Alô, bacanas! Pilar tá na fita, meu velho! Vambora! Eu quero ver você zoar! Eu quero ver você dançar! Eu quero ver você curtir o som! Alô, mulherada! Eu me amarro em mulher que gosta da bebedeira. Toma todas e cai na bagaceira. Toma todas e cai na bagaceira. Uma mupinha, uma cerveja e na outra um capeta. Essa sim é mulher doideira. Essa sim é mulher doideira. Quando termina a balada vai pro boteco da feira. Continua aquela bebedeira. Continua aquela bebedeira. Quando chega lá em casa corre lá pra geladeira. Vai tomar uma cerveja, vai tomar a última cerveja. Eu pergunto se tá bom ou se quer uma saideira. Diz que sim, ô mulher mineira. Diz que sim, ô mulher mineira. Tá cansada? Está cansado? Diz que sim! Bebe essa bebeira. Tira o pé do chão, vem! Beba, beba, beba, beba! Arrume mulher que gosta da bebedeira. Toma todas e cai na bagaceira. Toma todas e cai na bagaceira. Uma mão tem uma cerveja e na outra um capeta. Essa sim é mulher doideira. Essa sim é mulher doideira. Quando termina a balada vai pro boteco da feira. Continua aquela bebedeira. Continua aquela bebedeira. Chega em casa, não espera, corre na geladeira. Vai tomar a última cerveja. Eu pergunto se dá bom ou se quer uma saideira. Diz que sim, ô mulher bilheteira. Diz que sim, ô mulher bilheteira. Está cansada? Está cansada? Diz que sim!